a partir do momento que está na rampa de lançamento, como é que está a correr o preenchimento das vagas? Então, houve a primeira fase correu bem, à Universidade de Aveiro, correu bem a muitas instituições, e correu bem principalmente ao país, porque havia mais 5 mil candidatos, mas correu-nos particularmente bem porque, digamos, perdemos na taxa de preenchimento para instituições de Lisboa e do Porto, com quem é sempre muito mais difícil competir, até pelas razões demográficas que conhecemos, mas, portanto, foi um preenchimento muito bom, quer do lado universitário, com quase 95%, quer do lado politécnico, quando fomos a segunda instituição atrás do Politécnico do Porto, na taxa de preenchimento de pessoas. Portanto, as inscrições estão a decorrer normalmente e vamos esperar depois a segunda fase. Não temos muitas fases, já há vagas para preencher, vamos esperar, mas, portanto, temos esperança que depois na segunda fase o resultado ainda seja melhor e, portanto, tínhamos uma taxa de preenchimento superior ainda. Próximas eleições também, pode ou não haver alteração do governo, essa questão falou-se aqui na mesa em planeamento, esse planeamento também a curto prazo também é decisivo no ensino universitário. O planeamento é sempre decisivo em qualquer área de atividade e, portanto, o planeamento, há algumas coisas que estão planeadas, que estão em cima da mesa, que estão a correr normalmente. As questões essenciais, todos nós sabemos, que têm a ver com a conjuntura económica deste país, não é? E, portanto, com, nomeadamente, as restrições em matérias orçamentais e não só do dinheiro, mas também das regras de execução orçamental. E, portanto, de qualquer maneira, vamos esperar serenamente, com certeza, que com qualquer governo continuaremos a fazer o melhor possível e a ter as condições mínimas exigidas para servirmos o país. Independentemente destes resultados, a Universidade de Aveiro está no top e vai continuar. É uma batalha todos os dias, como eu costumo dizer, usa a metáfora do futebol. Não interessa o jogo que acabámos de ganhar, interessa o jogo que temos na semana seguinte. E, portanto, os sistemas universitários são bastante inerciais, ou seja, as coisas não pioram instantaneamente nem melhoram instantaneamente. Muita gente surpreende-se porque é que as universidades, e em particular as 6 melhores universidades, estão nos rankings internacionais, porque é que continuam lá se diz que houve tanta escassez e se percebe que houve alguns constrangimentos orçamentais. Bom, porque há um trabalho que vem de trás. Há redes que se constituíram, há dinâmicas que se constituíram, há capacidade de ir a fundos regionais e europeus que antes não havia e, portanto, tudo isto que são dinâmicas múltiplas, estamos a falar aqui de uma quantidade de dinâmicas múltiplas com múltiplos atores, não é? A Universidade de Aveiro já tem, não é a questão de ter quase 15 mil alunos, é a questão de ter 1.100 professores e investigadores e depois ter mais 350 pós-docs e, portanto, estamos a falar aqui de 1.500 atores desta rede e deste processo muito, muito complexo. E, portanto, repito, isto joga-se dia a dia. Há coisas que correm bem, há coisas que correm menos bem, não podemos ganhar os projetos todos a que nos candidatamos. Precisamos é de continuar a melhorar as nossas taxas de sucesso em Portugal, na Europa e, portanto, e é nisso que estamos empenhados, não é? Por isso é que eu digo o jogo da semana que vem é sempre o jogo mais importante. Okay, obrigado. Obrigado.